Meu cartão diz que sou o presidente da empresa. Na minha cabeça, sou um desenvolvedor de jogos. Mas, no meu coração, eu sou um jogador. Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Please understand. Por favor, compreendam que nós nos vamos, mas o que nós fizemos fica pra eternidade. Senhor da eternidade, desculpa. Muito cedo. Too soon. Please understand. Por favor, compreendam. Eu cheguei tarde do trabalho, tô com fome, mas mesmo assim vamos homenagear essa pessoa especial. Please understand. Por favor, compreendam que os seus sonhos não podem ser apenas sonhos. Please understand. Por favor, compreendam que não é demitindo gente que você salva uma empresa de jogos. Please understand. Por favor, compreendam que o Eu Gosto de Jogos começa o dossiê Satoru Iwata. Depois dos e-mails. Biografia. É biografia, dossiê, tudo a mesma merda. E-mail do... desse. Dossiê de uma pessoa é foda, você tá investigando o cara? Watergate? E-mail! Começando essa sessão de e-mails, agradecendo profundamente a todos que vêm escutando o Baixo Frente Soco desde esse retorno, depois de um brevíssimo hiato de apenas 6 meses. Muito obrigado a todos vocês. Nós estamos ainda, é claro, no percurso de recuperar a nossa audiência. É claro que muita gente a gente acabou perdendo aí nesse meio do caminho. Agradecer, além disso, aos nossos mecenas do Patreon. Baixo Frente Soco tem um Patreon agora, que a gente nunca fala o endereço, mas ele existe na internet e, enfim, também não é lá difícil de encontrar. Muito obrigado a todos vocês. Graças a vocês, nós vamos em pouquíssimo tempo conseguir garantir o nosso servidor para mais um ano, para até 2016. Na temporada de aniversários, nós temos para amanhã os papais Ninja Inimigo e o Joe Rod, e para segunda-feira o Goku. Parabéns a todos eles, nossos camaradas, que tenham muito bolo na cara e Diogos. Comentário do Fredão Cavaleiro Kong. Como foi comentado no podcast, eu acho muito importante destacar a importância do Kickstarter, EA, pré-venda, blá blá blá, como forma de antecipação de receitas dos jogos. Para as empresas, o fluxo de caixa de venda de um jogo é muito foda. Imagina você ter uma cacetada de custos, pagar funcionário, propaganda e o caramba, e só depois começar a receber. É um risco muito alto. Então, nesse sentido, acho todas essas formas de financiamento muito válidas. Mas pensando racionalmente do ponto de vista do consumidor, melhor é esperar para comprar. Preço de jogo sempre cai porque a demanda cai ao longo do tempo. Sem contar que as empresas melhoram muitos produtos, né, ao longo desse período. E tá saindo muita coisa bugada e injogável no lançamento. Logo, quanto mais esperar, melhor. O que vai determinar a hora certa de comprar é a taradice do jogador e a pressa dele para jogar. Concluindo, a indústria dos jogos é financeiramente muito complexa e esses casos de compra antecipada surgiram por uma necessidade de equilíbrio no fluxo de caixa. A indústria vai tentar convencer o consumidor de comprar o jogo quanto antes, mas se ele não for cauteloso, pode acabar recebendo um produto que não é bem o que imaginava. Por isso, o ideal seria dar uma segurada na carteira e só participar desses financiamentos quando for para dar uma força para a empresa e ter certeza de que o jogo vai ser bom e que não vai conseguir esperar muito para jogar. Vamos agora então falar de Satoru Iwata, tudo que ele realizou nesta vida dedicada aos jogos e também, claro, da Nintendo, que nesses últimos 13 anos se confundiu com a imagem dele e quais serão os próximos passos dessa empresa agora sem o seu líder. Baixo Frente Soco regressa na semana que vem. Mandem seus e-mails, entrem no nosso grupo do Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, blá blá blá. Os links estão sempre aí no post. Muito obrigado e até a próxima. Baixo Frente Soco. Biografia Satoru Iwata. Tornar os jogos graficamente mais realistas não é a única forma de melhorar a experiência de jogo. Estamos hoje reunidos aqui para falar do ícone, não só o presidente, agora ex, né, presidente da Nintendo, mas também como desenvolvedor das séries que amamos da Nintendo, uma grande figura, o primeiro a substituir o cara da família japonesa bolada presidente da Nintendo, Satoru Iwata. Uma morte repentina, todo mundo ficou assustado, um baque na internet, consulado japonês ao redor do mundo cheio de flores pro Satoru Iwata. Como o cara virou um herói sempre foi importante, mas como ele virou um herói, um super poder. E, tipo, é engraçado que a Nintendo parece que ela fez bastante reserva quanto à questão da doença, do câncer que ele tava tendo, né? Eu nunca ouvi, pelo menos, assim, menção, só descobri que ele tava com o câncer na hora da notícia. Tipo, o Satoru Iwata morreu. Caraca, tipo, nossa, assim. No ano passado, quando ele deixou de ir pra E3, né, anunciaram que ele não faria parte da conferência, depois a Nintendo lançou uma nota pra imprensa dizendo que ocorreria uma operação pra tumor que ele tinha. Essa doença que ele tinha era um colangiocarcinoma. É um câncer relativamente raro e parece que é bastante grave, assim. Então, claro, foi uma surpresa, porque sempre é uma surpresa uma pessoa de 55 anos, que você sempre vê no YouTube, aparentemente bem, um dia morre. Ainda mais uma doença. Câncer é uma parada muito GG também. Às vezes aparece e é fulminante e acabou. É aquela doença assim, o senhor está doente hoje. Ah, mas eu tava bem ontem. Hoje o senhor está doente, amanhã vai morrer. E amanhã você vai morrer. Às vezes é uma coisa assim, realmente muito repentina, né? E esse tumor específico dele é um tumor de vias biliares, particularmente, acho que me parece que é raro e bastante, bastante poderoso, assim, é uma doença bastante poderosa. Então, do ponto de vista médico, uma vez que ele estava doente, isso já tinha mais de um ano, né? Enfim, termo bastante babaca de se usar, mas não foi uma surpresa, né? Mas a gente não tinha essa informação toda, né? A gente só soube que o cara tinha uma doença, né? Um monte de gente tem tumor, pô. A gente tem um presidente que teve dois cânceres e tá aí, presidindo o Brasil. Verdade. Bruce Dickinson tava com câncer na língua e tá cantando, né? Porra. Pode crer. Então, mas é sempre um baque, né? E em particular, porra, japonês com menos de 60 anos de morrer, mataram, né? Então, mataram? Yakuza? Yakuza, né? A Yakuza matou. Mas a gente que não pegou muito bem as dicas, na verdade, né? Se você fosse olhando agora em retrospectiva, né? Você começa a perceber que ele tava aparecendo menos, que várias vezes ele era substituído por caricaturas, fantoches e tal. Pode, exatamente. Verdade. Tem verdade. Uma comparação da imagem dele, assim, em 2011 e em 2014, assim. Ele era gordinho, né? Pois é, ele emagreceu muito, cara. Ele emagreceu bastante. Ele emagreceu a um ponto de que ele ainda tinha um aspecto saudável. Sim. Mas ele é aquele saudável de tipo, você era um gordinho que emagreceu, então você continua saudável, mas na verdade você tá muito abaixo, né, em termos de peso daquilo que você era. E, enfim, o emagrecimento por doença, de regra, a pessoa fica com um aspecto meio esquelético, né? Ele acho que não ficou tanto, então acho que não ficou tão na telha. O Steve Jobs emagreceu bem, né? Depois daquele. O Steve Jobs foi, cara, Cazuza, entendeu? Foi esse nível de coisa. Inclusive, até um comparativo interessante, né? São dois caras que morreram mais ou menos com a mesma idade da mesma coisa, né? E que tinham um papel muito específico nas suas respectivas indústrias de entretenimento de serem bastante ovacionados, coisa que é raríssima ou semi-impossível, talvez tirando esses dois, pra caras que ocupam os cargos que eles ocupavam, né? Essa comparação até ela é mais forte, porque tanto o Satoru quanto o Jobs, eles eram pessoas que meio que passavam por cima de decisões dos stakeholders, né? Da empresa, pra fazer o que eles acreditavam. Que a gente vai falar mais adiante em algumas dessas decisões do Iwata, mas o Jobs também, ele era bem conhecido por ser polêmico, né? Cara, peraí, desculpa te interromper, tá? Mas sabe aquela parada que eu sempre falo da Janis Joplin, do Jimi Hendrix e Kurt Cobain, que os caras morreram com 27 anos? É porque o Iwata ia fazer aniversário só no fim do ano, mas ele ia fazer 56, que foi a idade com qual o Steve Jobs morreu. Então, se vier mais um aí, já era. Vai virar a lembra. Não, porque eles fazem parte dessa geração que bate o pé pelo feeling. É aquela cara que não consegue justificar com lucros, com gráficos, com estudos, mas fala, cara, eu sinto que é assim que tem que fazer, vamos fazer assim. E acaba gerando resultado. Teve um brasileiro do YouTube aí que recentemente fez a mesma coisa e quase faliu. Aí, teve isso. Mas os dois têm personalidade muito diferente, né? Tanto o Jobs com o Iwata, o Jobs e o Iwata, eles têm personalidade completamente chocante, né? Um é todo turrão, né? Assim, conhecido por ser temido, né? Por ter uma personalidade muito forte, de passar por cima dos outros e tal, de ter um personagem controverso, né? E o Iwata, pelo contrário, é um morto por todos, exatamente. Aí o Iwata, tu pega, tem uma foto dele olhando pra banana, assim. Maçã é o caralho, né? Banana, né? Aliás, alguém se incomodaria de me explicar isso daí, que eu apareci em algum momento, eu perdi isso, mas tava todo mundo usando na internet. Pô, foda-se, beleza. Vamos ver qual que é. E até hoje eu não entendi o porquê que ele parece com aquela banana. Cara, aquilo foi foi na época do Donkey Kong, não foi? Foi 3, Returns? Acho que foi do Tropical Freeze, cara. Tropical Freeze, eu acho que foi. Foi 2012. Um vídeo no E3. Foi um vídeo que apareceu no E3 em 2012, que era ele olhando pra banana, olhando pra tela, olhando pra banana, divulgando o jogo Donkey Kong, cara. Era tipo, what the fuck, foda-se. eu tô falando Donkey Kong porque me parece óbvio, faz sentido, serem bananas. Mas eu não tenho certeza, não. Eu tô meio que caindo numa regra agora. Não. Vamos combinar. Nintendo, Satoru Iwata, banana. Se não tem Donkey Kong, tá muito errado. Mario Kart, tá, né? Talvez. Errado. Sei. Aí. Eu associo banana mais com Mario Kart do que com Donkey Kong, por mais que isso possa parecer errado. Cara, você ganhou. Não, mas entendeu? O Donkey Kong, você só quer pegar banana porque, bom, ganha vida com 100. Não. Porque macaco é banana. Não. É porque macaco quer banana. Cala essa boca. Porra, no Mario Kart, a banana é um item que você usa, você joga de... Cara, estraga amizade. O pior item, olha só, não tinha nada de Donkey Kong, ele tava indo anunciar o Gamepad do Wii U. Enfim, vamos cortar essa parte da edição e falar que foi do game do Donkey Kong que é mais maneiro. Se a versão é melhor que o fato, publique essa versão. Aliás, o Iwata não era só um lorde dos jogos, não, ele era um lorde dos memes. Sim. Os melhores memes da internet tinham a cara do Iwata, tipo Pokémon Please e Pokémon Understand. Pokémon Understand. Pokémon foi uma coisa que, assim, muito do sucesso de Pokémon tá nas costas desse cara, né, cara? Sem muita gente sequer fazer ideia, né? O cara fez Gold Silver ter o dobro do tamanho de fazendo jogo, compressão da ROM, né? Cipando a porra do mapa e fez a porra do Pokémon Stadium quase sozinho, né? Só mandou os caras fazerem o 3D lá. Faz o 3D dessa bosta aí. Eu descobri muito dessas coisas do Iwata depois que ele morreu, que as pessoas iam comentando. Não, porque o cara era um programador foda pra caralho, como sei o quê, pá. O que eu sabia antes do Iwata era só aquele Iwata Asks, que ele estava entrevistando o Shigeru, a galera das antigas lá. E, porra, quem ainda não viu, a Nintendo deve ter deixado ainda esse canal do Iwata Asks aí. Dá uma olhada, tem documento da época que eles estavam fazendo Super Mario Bros. É muito bacana, muito legal. Iwata Asks é uma parada foda pra se ver. É muito legal, cara. Pra parte de desenvolvimento, assim, é bem interessante de entender o mindset do pessoal. Pra quem é um desenvolvedor, programador, tá fazendo faculdade de computação, o Iwata é um modelo. Ele é um modelo profissional que você deve analisar. Ele é o cara que vai no começo, programador, não deixa de programar, cresce corporativamente, vira sócio de uma empresa, presidente da empresa, entra em outra empresa que é a mãe da empresa, vira o presidente da empresa, manda todo mundo se fuder. Isso. E morre um lorde. Acontece, cara, que tudo isso que a gente vê hoje do manifesto dos jogos independentes, do desenvolvedor independente, e até do anseio do jogador de videogame, as pessoas, de certo modo, da nossa idade, da nossa geração, né, que um pouco às vezes vão contra essa maré de gráfico, cinema no videogame, gráfico, foda-se, e ao mesmo tempo de você não só não se concentrar nisso, mas você buscar o foco de novas formas de jogar, isso é tudo que esse cara e os dois que ficaram lá e que estão substituindo ele, o Miyamoto e o Takeda, perseguem. Você não cair na ganância do gráfico, porque é uma ganância que não tem fim, é igual dinheiro, nunca para. E só encarece o produto. Encarece o produto pra caralho, esse só, enfim, no sentido que você fala, no sentido de que só encarece, tipo, os outros retornos não são tão absurdos assim. Exato. E ao mesmo tempo você fazer o jogo de videogame ser uma experiência que não é só pra um nicho. Você tornar... Fazer jogo pra quem joga é fácil, difícil é fazer jogo pra quem não joga. Uhum. E se agora tem essa onda de jogo de celular e todo mundo aqui, a mãe, joga alguma coisa no tablet, no Facebook, isso muito se deve ao fato de que algumas mentes conseguiram achar, dentro de quem não é jogador de videogame, uma vontade de jogar por algum motivo. Né? E esses três caras são alguns deles. Desde o Wii, o DS, etc. Mas já desde antes, desde de todos os jogos que eles fizeram. Mesmo os jogos do Miyamoto não são jogos impossíveis. Né? São jogos que têm dificuldades, mas são jogos que são acessíveis. E os jogos que o Iwata produziu ao longo da vida, todos eles também tinham essa perseguição. Perseguiam essa ambição, né? De qualquer um poder jogar e qualquer um poder se divertir. De ser uma experiência agradável e acessível. E se tratando sobretudo de um cara que começou programador, que é uma coisa rara, para presidentes de tecnologia, de empresas de tecnologia de modo geral. São pouquíssimos os caras que realmente colocaram a mão na massa como ele fez. O Steve Jobs, assim como o Bill Gates e o Mark Zuckerberg, nunca terminou faculdade, mas o Steve Jobs em particular, ele mal começou. Ele não era um cara de código, isso sempre foi o Wozniak que fez na Apple. Uhum. Ele era o cara vendedor. O próprio Bill Gates, ele era um cara que botava a mão na massa lá, tinha o Paul Allen com ele, mas uma hora ele parou e ele passou a ser o presidente. O Iwata já era presidente da HAL, a empresa que fez o Earthbound, fez o primeiro Smash Bros, e tava programando o Pokémon. Então acho que isso depõe muito a favor de como uma pessoa é uma profissional de uma determinada indústria, e ela não larga o cerne daquela indústria para se dedicar exclusivamente a funções gerenciais. Né? Exatamente, o caminho corporativo que você segue dentro da empresa para alcançar perfis gerenciais, você se tornar diretor, presidente, CEO, isso tudo te afasta um pouco da parte da mão na massa, né? Da operação do dia a dia. E a operação do dia a dia provavelmente é o que te levou a essa carreira. Faz parte da sua paixão. E manter isso perto de você quando você ainda tá na alta gestão é muito importante. Eu acho que ele fez isso bem, fez isso legal. Ele comentava até que quando tem uma entrevista que ele pergunta pra ele como que era o trabalho dele no Hall Laboratory quando ele era presidente, né? Um pouco antes de ir pra Nintendo. E daí ele comenta assim que ele gerenciava o estúdio, só que ele também programava jogos, só que ele também pedia pizza, só que ele também, tipo, arrumava as coisas, tipo, ele deixa bem claro, assim, que ele sempre foi assim, de fazer, de estar se envolvido com todas as funções e tal, que ele não era o cara que ficava lá no topo dando ordens e tal, e na Nintendo também não foi assim, né? Mas o na HAL é porque era um estúdio bem pequeno e tal, então se você já trabalhou numa empresa pequena, você sabe como é que funciona o esquema, o presidente tá envolvido em tudo sempre, assim, então realmente claro. Você consegue imaginar. Todo mundo faz tudo, né? Todo mundo faz pouco de tudo. E o cara ainda, mesmo o Ilaps tá falando aí bem do Pokémon Stadium, por exemplo, mas ele depois de presente também, ele trabalhou junto com o Sakurai pra desenvolver o Smash Bros. Sim. Então, mas mesmo assim, cara, quando você fala de uma empresa pequena, quando ele vai pra empresa grande, ele ainda tem essa participação, ele ainda tem a visão, ele ainda vira um ícone, ele personifica dentro, o Iwata, por exemplo, você não tem um representante tão caricato, tão uma figura tão simpática na Microsoft pro Xbox. O Steve Ballmer. Tá. Gestão dos videogames. Isso, dos videogames. Falando do Xbox e do PlayStation. Você não tem uma figura representativa, carismática, legal como ele? Não tem. Talvez o máximo que realmente se tinha era o Steve Jobs na Apple e ainda assim, enfim, com várias diferenças, né? Também. Essa personalidade, ela é até um ponto legal, porque a Nintendo tinha tanta personalidade as personalidades do lado americano da Nintendo of America com o... Red e Phil Spamer. Isso, o Phil Spamer... Meu corpo está pronto. É filipino, não lembro qual que é. Não, essa porra é francesa, essa porra desse nome. Ele é daquela região dos Cajuns, né? Sei lá, ele deve ser. Porra, mas ele é haitiano, mas é tipo... haitiano, tá, beleza. Então, como assim? Porque ele era do Baixo Mississippi ali, daquela... Tipo Princesa e o Sapo, né? Papolins, é. Não, parece que a família dele é do Haiti, mas tem coisa francesa lá também. Ah, é verdade. Sei lá, porra dessa. Eu sei que eu tô com sono. Eu sei que eu tô cansado, mas vocês estão falando que o Iwata é indiano. Não. Quem é indiano é o João Santana. I have the best opportunity to score. O Red. A personalidade é. Na Nintendo of America você tem ainda o Reggie Fils-Aimé. Enfim, pronuncia essa porra aí como deve ser. Zé Mané. Abre o Wikipedia dele, deve ter o IPA lá pra pronunciar. Do lado do japonês você tem o. Você tinha o Iwata, você tem o. Caralho! Como é que some o nome, porra, do cara assim? Puta que pariu. Kageyama. Você tem o Miyamoto ainda. E do lado das outras empresas, você tentou criar o. Você tinha o Ken Watanabe? Não. O Watanabe é um ator, cara. Hoje tá tenso, brother. Ken Kutaragi. Kutaragi, isso. Você tinha até o Kutaragi, mas também japonês, né? Eu acho que o Watanabe é tipo o Razal Gun Fake, né, cara? Eu acho que o Microsoft chegou a ter alguém? Eu acho que a gente entra no conceito do mascote da vida real, sabe? O personagem da empresa que vira o mascote. E a gente não tem isso nas outras. A gente não tem essa interface do, pô, é aquele cara que é gente boa que tá indo falar do jogo. Eu quero ouvir porque é o cara que vai falar e eu quero ouvir o que ele vai falar. Sabe qual é a coisa? Sabe o que fica, que transparece, né? A Nintendo é uma empresa formada por uma família. Empresas familiares, via de regra, você tem um cara da família que é um cara que comanda e, enfim... É monarquia, né? Enquanto a empresa é estritamente familiar, porra, quem vende também é um cara da família. Então, sim. O fato de o Iwata ser o presidente, né, de ser tipo o representante da Nintendo, por mais que ele não fosse da família Yamauchi. Ele foi o primeiro presidente que não foi da linhagem Yamauchi lá. Assim, tem que levar em consideração. Quatro presidentes da história. É, são quatro presidentes, né, da história da Nintendo. Vai pro quinto agora. E ele presidente é de 89, né? 839. Mas é porque japonês vive pra caralho. Mas cada um ficou 50 anos, mas ele ficou de 15. Amigo, isso? Aí, ô fera, presta atenção. A Nintendo vendia carta na era Meiji. Pode crer, 1839. Fera. É. Hanafuda. Yo, Hanafuda. E então... essa parada dela ser uma empresa familiar, você vê muito bem isso na gestão do Iwata, porque ele era preocupado, assim, com a questão da família. A empresa era uma família pra ele. Ele não queria demitir os funcionários, a não ser por justa causa. Ele segurava muito isso. Se eu não me engano, teve uma época que ele até tirou do próprio salário quando teve aquela queda na venda, isso, né? Isso ainda tava acontecendo ainda. Isso, ele do Miyamoto. Please understand. Assim, é uma coisa bem bizarra de você pensar, porque na verdade, tudo bem, a Nintendo fala que teve pior ano fiscal, e você falar assim, esses termos soltos, o pior, tal coisa, tudo é muito relativo. Mas quem colocou a Nintendo num ponto tão alto que ela pôde cair e voltar pro ponto onde ela tava, foi ele mesmo. Ela tava num ponto, num certo vale, naquele meio de caminho entre o Super Nintendo e o 64, e aquilo foi uma época muito ruim pra videogames, de modo geral, porque tava tendo meio que um levante dos jogos de PC, naqueles anos 95, 96. Uhum. Então a Nintendo, como as outras, estava ali meio marasmo, né, uma crisezinha da indústria. Esse cara ainda era um funcionário da HAL, etc, não teve nada a ver com isso. E aí depois a empresa se recuperou, como as outras, né, a indústria de um modo geral. E aí aquele GameCube foi aquele período meio mais ou menos. E aí pra 2005, 2006, 2007 teve aquela explosão, que foi a explosão do Wii, e que a Nintendo dobrou de valor no mercado. E isso, responsabilidade dele, do Takeda, que foi o cara que fez o hardware do Wii, do Miyamoto, esses caras que estão lá. Então, rapidinho, convenhamos, que depois do GameCube não era muito difícil, não, dobrar o tamanho. Não, mas olha só. Mas o que acontece é o seguinte, o GameCube, ele também não destruiu a Nintendo, ele não fez um processo... Não, sim, claro, claro. Não fez o que aconteceu com a Sega, né? Muito longe. Na verdade, o Cube, se você for olhar, o histórico da Nintendo, ele tava até dando lucro em alguns anos. Sim, não tinha aquele sucesso absurdo do PS2, mas em alguns pontos dava um pouco de lucro. O hardware dele não era ruim. Não era ruim. Era um hardware muito bom. E porque o GameCube, a gente atropelou um monte de assunto aqui. Por isso que não tem que ter pauta essa porra assim. Que se foda essa merda. Hoje é um papo do coração, entendeu? Do coração, a pauta está nos nossos corações. Isso aí. O lance do GameCube é o seguinte: o GameCube, acho que 2001, né? 2000, uma coisa assim. E ele assumiu em 2002. Mas ele assumindo em 2002, né? Virou presidente em 2002. Ele já estava na divisão de planejamento corporativo. Então, muito dessa ideia dele de fazer videogame ser uma coisa acessível, de voltar aquela ideia de ser um brinquedo de família, que era o que o Nintendinho e o Super Nintendo foram, né, o Nintendinho sobretudo, pra driblar aquela ideia de, não, isso aqui não é videogame não, né, aquela porra que tá todo mundo falindo não, é outra coisa. Sim, lembrando até o marketing da época, o marketing sempre focava na família, a família inteira na sala jogando, é o pai tipo, uau, filho, olha que maneiro, aí a filha, eu quero brincar também, e a mãe, numa época extremamente machista, lavando louça, quando eu terminar de lavar a louça, eu vou jogar também. Exatamente. Então o nome, né? Family Computer. Exatamente. E é uma situação em que você ali já teve várias opções de, por exemplo, quero que o GameCube seja mais barato que os outros. Cara, não vou passar DVD. Quer passar DVD? Compre um DVD. Não vou ficar fazendo jogos estupendamente gráficos, porque isso vai encarecer a Nintendo no sempre, retorno. A Nintendo sempre foi assim. A Nintendo foi, o meu foco é videogame, cara. Eu vou fazer videogame e eu não vou entrar nesse mercado de mega indústria cinematográfica bolada dos jogos, não, cara. Eu acho que... O meu Wii, ele não toca DVD, ele vai tocar jogo, vai jogar do jeito que a gente tá projetando pra jogar. E, cara, eu acho que você vai gostar. Tenta. Eu acho que vai além um pouco disso. Eu acho que o mercado não é sequer videogame, é um mercado de entretenimento baseado em jogos que hoje são eletrônicos. Sim. Porque era uma empresa de entretenimento desde o começo. Né? E o mais importante é que isso sempre o fosse. Só que o conceito de videogame, ele foi se transformando numa coisa muito de nicho, muito específica, muito Call of Duty, muito essas coisas, entendeu? E eles, o foco dele sempre foi fugir disso. E o GameCube iniciou essa coisa. Talvez não tenha iniciado da melhor forma possível, né? Mas ele iniciou. E depois o DS e o Wii chutaram essa bola lá pro alto e levaram tudo, né? Todo mundo aqui tem um DS, talvez mais de um. Eu tive 4. Eu tive 2. Caralho, porra. Eu tive 2 também. E, né? E não sei se todo mundo teve o Wii, mas quando você jogou, e todo mundo, quando o Wii foi lançado, pensou e falou, cara, eu quero jogar essa porra. É, isso era o alvo, né? E isso quando tá muito... o Wii foi lançado, eu subi na cadeira e falei, meu irmão, isso é o futuro. Eu estou no futuro. Minority Report. Cara, se você pensar bem, tipo, hoje em dia a gente acha super comum, né, jogos com interface touch e tal, mas o DS, ele foi lançado numa época em que os celulares com interface touch eram praticamente inexistentes, assim, você não tinha jogo com celular touch e tal. O DS foi que popularizou isso completamente. Exatamente, é. Com aquela pra Touch Generation. Pra vocês terem uma ideia de como o Wii e o DS são antigos, eu lembro que quando eu comprei meu Wii, eu tava fazendo intercâmbio, tava lá em Orlando, e eu acessava o Orkut numa época em que ter computadores portáteis não era fácil, então acessava o Orkut pelo Wii, falava, caraca, qual é, galera? O DS já tem 11 anos, DS de 2004. Sim, 2004. Jesus. É. E só pra comparar, o primeiro iPhone, ele é de que ano? É de... 2006, 2007. Talvez não sei. É, então, pra você pensar. Eu não sei do iPhone, mas, por exemplo, outras coisas que já existem há bastante tempo, né, pra comparar. O Gmail é de abril de 2004, primeiro de abril de 2004, e o YouTube é de 2005, o DS é mais velho que o YouTube. É, eu quis citar o iPhone por ele ser uma interface que hoje é muito conhecida pra jogos de... Exatamente. Touch, né? Mas que na época foi pioneiro no DS, né? Olha aqui, ó, 2007. Gente, desculpa, mas eu ainda tô estunado com a frase, o DS é mais velho que o YouTube. O DS é mais velho que o YouTube. Toma essa. Headshot, motherfucker. Toma essa, não, sobe música, descansa o cérebro e volta. Não, tem certeza, cara, tipo, ele é mais velho que o YouTube, assim, tipo, o YouTube como... Ah, não, olha só, o serviço saiu do beta ou YouTube 2004 já existia pro beta? Cara, olha só. Quem compilou primeiro? Ah, vai se fuder. Olha só, pessoal, quando eu entrei na faculdade não tinha YouTube, eu entrei em 2004. Quando o Ninja Inimigo entrou na faculdade, 2005, e o Milerazzo também, aí tava começando a ter YouTube. Ainda era daqueles três moleques lá, era aquele layout azul, não sei se vocês lembram. É, tinha meia dúzia de coisas, eram os vídeos que eles faziam. Tinha aquelas abas horrorosas lá, tipo do Yahoo, meio degradê azul. Não era nem do Google ainda, tá? O YouTube é de 2005. O YouTube... Caralho! Eu lembro que quando eu tava no segundo ano de faculdade, era uma discussão fantástica, assim, de como tinha aquele site novo de ver vídeos de streaming. E a gente, obviamente, o bando de moleque de 19 anos, discutindo que como ia ser foda quando tivesse site pornô disso. Não demorou nem 6 meses, obviamente. E competia com o Google Vídeos, lembra disso? Vídeos. E a gente, nessa minha mesma turma de faculdade, a gente, além de prever os Pornhubs, a gente previu o Wii, porque a gente fez de trabalho de faculdade numa matéria do terceiro período, uma coisa que a gente chamou de Cock Onect, que era tipo um vibrador pra controlar a distância. Isso aí já tinha naquela revista Geek. A gente não conhecia, você que anda por esses caminhos aí, a gente só teve uma ideia assim, tipo, caraca, pai, pro cara. Tudo bem, podia até ser o Hoax, mas era o Fuck You, Fuck Me. O seu nome é melhor que o nosso, mas tudo bem. Então, assim, cara, se tem alguma sodomia bolada que você acha que inventou, o Quilerado já conhece, se você já experimentou. Com certeza, é. Então, eu fiz essa comparação com o YouTube pelo seguinte, quando passou a existir YouTube, e o YouTube é, de certa forma, um marco desse transmídia de você não vai mais comprar revista de videogame, você vai no YouTube ver, né, o trailer, etc. O Iwata já era presidente, então o presidente da Nintendo, durante todo esse período da internet como a força que é hoje, é ele. E isso reforça ainda mais a imagem dele. É mais ou menos a mesma coisa que a gente teve, claro, numa escala diferente, quando o Papa João Paulo II morreu. Quando todos nós nascemos aqui, quem era o Papa? João Paulo II. O cara morreu, cara. Tipo, porra é essa? Que mundo é esse que eu vou viver? Que o Papa é, tipo, outra pessoa. Entendeu? É esse tipo de choque que se tem. Porque, cara, eu gostei da sua analogia. Eu adorei sua analogia em dois pontos. Primeiro, pelo aspecto da realidade que a gente vive desde que a gente passa pelo início, meio, e no meio a gente percebe que as coisas realmente são passageiras, né? Quando o Papa morrendo, etc. E a segunda coisa, você tá comparando o Iwata com o Papa, moleque. Cara, mas porra! Fica, amigo. É tão diferente. Seria a mesma coisa comparar com o Steve Jobs. Porque o Steve Jobs, enfim, ele saiu da Apple e voltou. Mas é tão diferente no sentido de representatividade. Jesus seria o Miyamoto, talvez, não sei. Mas é tão diferente no sentido de Jesus seria o Mario, no caso. Deu 3 dias da morte do Iwata? Já, ele morreu dia 11, já. Ele não reviveu ainda, então. GG. É, muito, muito cedo também. Mas é aquela, né, só soprar ele volta, né? Nossa senhora. É. Jogo de Super Nintendo. Mas o... Que pariu, pronto. Espero ele parar de rir agora. Mas aí, vai. Eu vou pegar uma Coca-Cola. Vai, Eric, fala alguma coisa aí. Tô ainda estunado pela risada. Please understand. Não, é realmente engraçado essa figura permanente que a gente tem do Iwata na nossa cabeça, né? Porque, por exemplo, eu desde que acompanho, assim, sei lá, videogames, quando você era criança, você não acompanhava, você não estava ligando quem estava por trás desse jogo. Ligava via São Games, foda-se, né? Tava lá, era verdade. Exato. Agora, desde que eu me lembro de acompanhar e de assistir, sei lá, a apresentação da E3, ou agora mais pra frente os Directs, né? O Iwata sempre foi a cara da Nintendo, junto com o Reggie Fizami, né? Então é bizarro, né, cara? Ele morrer realmente parece que... Eu não me lembro da Nintendo pré-Iwata, sabe? Embora eu saiba que ela exista. Sim. E é difícil imaginar agora a Nintendo pós-Iwata, né? É. E fico medo, sabe? Fica... Será que aquele... A ideia... Será que o espírito vai morrer? Será que o... Tem a teoria de que toda empresa tem uma personalidade, uma vida própria, e que os fundadores, os presidentes, eles têm a missão de manter o espírito da empresa vivo sempre. Então, a ideia é que a empresa permaneça a mesma ao longo de décadas e séculos. Agora, será que a Nintendo continua a mesma coisa? Porque o Iwata teve o brother lá que transformou a Nintendo numa... Hiroshi Yamauchi. Isso, esse chapa aí que transformou a Nintendo numa empresa de cartas lá pra virar uma mega empresa global bolada dominante do mercado de videogames. Tudo bem, beleza. Mas quem transformou a Nintendo na Nintendo S2 do coração foi o Iwata. Será que foi? Eles vão... Opa! O que é a Nintendo do coração? Não, é sério, porque a Nintendo do coração é o quê? É aquela empresa que tinha o Super Nintendo ou é só essa empresa que depois passou a ser a empresa do DS? Ela não era a Nintendo S2 antes? Cara, a Nintendo S2 na época do Mario 3, Mario 1, pô. E por que era ou por que não era? Será que é válido argumentar, não era porque tipo, ela era a filha da puta e obrigava você a só produzir jogo pra ela? Tipo, você vai fazer pro Super Nintendo ou vai fazer pro Mega Drive? Porque a gente aqui ou pro Turbo Grab, pro PC Engine, né, no Japão, fora esse Mega Drive. Então, Yamauchi era esse cara aí, né? Você tá ao extremo, mas tinha uma visão de mercado que só ele tinha. Era um japonês mais tradicional, talvez, né? Era aquela visão mais japonesa, de tipo... E ele era o cara que tocava a Nintendo como as pessoas tocam a Sony e a Microsoft na divisão. Exatamente, ele é o CEO tradicional, né? CEO tradicional. O Yamauchi, ele nunca jogou, né? Ele dizia que ele tentou jogar, na verdade, uma vez, um jogo ele não gostou, só que ele tinha um talento natural, um instinto de qualidade, assim, de esse jogo vai vender, esse não vai, né? O cara, ele não era um programador, ele não era da indústria, ele não era parte do processo de criação de jogos, nunca foi, mas ele era um cara que entendia do que ele estava vendendo e sabia o que conseguia enxergar, talvez por instinto ou talvez por experiência, o que o público queria, né? E por isso ele teve tanto muito sucesso, né? Assim, ele era no máximo jogador de Hanafuda, né? Porque o cara nasceu em 27, sei lá. Então, não tinha como, né? Ele era um cara que ele fez a transição do jogo de carta pro eletrônico numa situação assim de, porra, já tá começando a ter, sei lá, jogo de corrida, de cavalo, né? Coisa muito comum no Japão, além do patinco. Eletrônico, patinco, loteria eletrônica. Pô, vamos fazer coisa eletrônica, entendeu? Ele foi um cara de visão que a inspiração dele foi tipo o Disney, nos Estados Unidos, no sentido de, cara, entretenimento acima de tudo e o que você faz, enfim, não é muito importante. O importante é que se entretenha as pessoas. E aí ele falou, essa parada eletrônica, vamos pra cá. Mas ele era, como vocês disseram, um CEO, em particular um CEO oriental, né? Tem uma perspectiva de gerência diferente do ocidental. Tradicional. Ao passo que esses caras agora, esses nomes mais recentes, e o Iwata é um nome, é um desses nomes, eles são CEOs já mais globalizados, numa perspectiva mais globalizada, e são CEOs tradicionalmente colaborativos, né? Um perfil mais colaborativo e um perfil mais horizontalizador. Não sei nem se essa palavra existe, mas o cara tem uma tendência a deixar o organograma da empresa menos vertical. Então, sei lá, tipo o que o Silvio Santos faz, sacou? No SBT, que tipo, cumprimenta o cara que serve o café dele, sabe o nome da família. Entendi. O que você tá querendo dizer é a ideia de não ter exatamente uma estrutura de um em cima de outro, que em cima de outro, que em cima de outro, e o cara, a ordem vem de cima, descendo, blau. Eu não sou seu patrão, mas sou seu patrão, né? Eu sou seu Isso. patrão, mas tipo, nós somos colaboradores acima de tudo, é só porque, tipo, tem a que ideia ter um nome. É, eu sou seu patrão, então me ajuda a puxar esse negócio aqui, nós isso. dois. Exatamente, né? E no Japão isso é uma coisa que funciona melhor do que no Ocidente, porque a tradição deles é, tipo, ser presidente é uma parada foda. Então, você não precisa ter um salário muito mais foda pra ser presidente. Você quer ser presidente porque é maneiro ser presidente. É, então, a diferença da secretária pro presidente não é uma parada absurda. Tipo, todos, é claro que o presidente ganha mais, mas todos vão viver bem, né? A diferença entre países é, tradicionalmente mais igualitários costuma ser essa, né? No norte da Europa também é a mesma coisa. Então, o cara é aquela posição porque, tipo, é maneiro. Ele gosta de dormir, deitar no travesseiro e falar, pô, sou presidente de uma parada. Eu não preciso ganhar, tipo, milhões pra isso. É, então, isso funciona bem. E caras com essa perspectiva fazem funcionar melhor ainda. Pô, sou presidente, tô programando essa porra, porque, tipo, é de todo mundo. Por que que ele tem que programar? Eu também sei, também posso ajudar. É, se ser presidente, a obrigação fosse, tipo, andar de bicicleta e eu não soubesse, o cara podia andar por mim. E ainda assim, ele não precisava ser o presidente pra isso. Então, é uma visão de todos se ajudam. E a visão do todos se ajudam, é... Claro, pode ser que tenha feito a Nintendo ser uma Nintendo mais S2 do coração. Mas acho que ela já era antes pra gente. Eu acho que ela, talvez se acho hoje... Ainda ela fosse... deu um primeiro passo que facilitou ela ser mais S2. É, a gente já tinha uma predisposição a gostar da Nintendo. Se a Nintendo fosse uma empresa, tipo... Se fosse a Super Giant, a empresa do Bastion, entendeu? E o Iwata fosse o presidente dela. A gente não ia ter tanto acesso a ele e ele ia morrer. E tipo, ah, pô, o cara do Bastion morreu, que pena. Mas tipo, tá, e no outro dia ninguém mais ia falar nisso, entendeu? Então é importante também a gente levantar uma bandeira que é muito importante. Hoje em dia a gente sabe que as pessoas falam muito do PlayStation, falam muito do Xbox, Microsoft, Sony e tal, mas não tem como negar que não dá pra falar de videogame sem falar da Nintendo. Nintendo é a referência máxima de videogame que a gente tem hoje em dia. Uhum. E isso vem da construção ao longo dos anos e um trabalho a 4 mãos, 16 mãos, 32 mãos de todas as pessoas que fizeram parte dessa história da Nintendo. Realmente, com certeza tem a participação de todos, mas eu acho que o Lopes está dizendo é que, porque assim, o Yamauchi, ele construiu uma Nintendo que era uma Nintendo, assim, amorosa por fora, né, pros fãs, mas dentro era uma Nintendo dura, né, conduzida com mão de ferro. O Yamauchi era conhecido por ser um cara temido lá dentro. Já o Iwata, imagina o choque de gestão que deve ter sido quando ele assumiu a presidência da empresa, porque ele é exatamente o contrário. Você vê nas entrevistas dele que ele tem uma relação quase de coleguismo, assim, uma relação muito boa, aparentemente, com todos que desenvolvem os jogos para Nintendo e tal, e que trabalham sob a presidência dele, né? Então, eu acho que essa relação interpessoal dele com as pessoas que estão submetidas a ele e com esse viés horizontal aí, até que o Lopes comentou, tem muito a ver com o modo como a Nintendo hoje em dia é vista não só como uma empresa do amor para quem joga, mas também para quem desenvolve, né? Uma empresa que tem o amor no desenvolvimento do jogo só e não só na relação com os fãs, né? A ideia que eu queria passar era o fato do Iwata ser essa pessoa que transparece o bom humor, essa questão não só do bom humor, mas também do coleguismo pra fora quando ele tá fazendo vídeos pra E3 ou vídeos em nome da Nintendo. Você olhava pra esse cara e você tinha uma sensação tipo, pô, esse cara é legal, esse cara é gente boa. Nossa, acho que caiu. Esse cara é legal, esse cara é gente boa, esse cara caiu. Esse cara sou eu. Porque é muito fácil, né? Vai voltar, eu volto. Ele era bem carismático. Até porque ia ser muito fácil uma empresa do tamanho da Nintendo, tipo, contratar um ator ou contratar um cara que fosse o Segata Sanshiro da Nintendo. Nossa, eu pensei nele agora. Sim, mas vocês percebem qual é a diferença entre você contratar um porta-voz e você ir falar? É isso, é exatamente isso. Transparece mil coisas, transparece sobretudo uma humildade absurda, porque, sim, cara, vou eu. Tipo, eu não sei falar inglês direito, mas eu tô indo, cara. Porque... sou japonês, né? Nesse ponto aí não tem problema. ninguém culpa muito. Mas eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o mais importante é isso, é você ter trazido pra uma visão a nível corporativo a perspectiva de quem tá no primeiro nível do seu negócio. Né? Videogame se faz, é um software, né? Então tem que construir um software. Então daí saem, tem os artistas, né? Tipo o Miyamoto, que depois virou game designer como todo, tem programadores como ele, tem os caras que mexem com som, etc. Então... Koji Kondo. Quem? Koji Kondo. Ah, sim, o Koji Kondo. Dá pra gente não ficar sem nome ali. É. Então você trazer a perspectiva desse, sei lá, entre aspas, do pedreiro, né? Da coisa lá pro topo, essencial. Que é a coisa que falta hoje, né? Acho que é o que falta. Acho que se algum de vocês já teve a oportunidade de trabalhar em nível gerencial, de qualquer que seja o trabalho de vocês, um esporro clássico que se tem em TI é, por exemplo, se você é gerente de projeto e tem, sei lá, o presidente da empresa ou alguém que tá acima de você e te vê programando, por exemplo, o que você tá programando? Esse não é o seu trabalho, é esse trabalho do outro, né? E também todos esses livros de, tipo, aprenda a ser um gerente melhor. Tem lá, tipo, lição 2, se possível, delegue, passe pros outros, você não tem que gastar seu tempo com isso, né? Você é muito bom pra ficar perdendo tempo com essas merdas. Não, você foi justamente escolhido pra estar naquela posição pra poder gerenciar os outros e fazer cada um deles dar o melhor. Se você tá tendo que atacar naquele ponto, dois, ou tá faltando alguém que faça isso, e aí, tipo, você tá cobrindo o espaço dessa pessoa e tem que arranjar logo essa pessoa pra estar no lugar, ou você tá dando o exemplo, tipo, alguém não sabe fazer aquilo, então você fala, olha, é assim que faz. É que é o liderar pelo exemplo. Ou liderar simplesmente pelo exemplo. O seguinte, é fazer parte do coletivo. Sim. É, não tem, talvez não tenha essa necessidade toda de, tipo, eu faço A e você faz B, beleza? Então, se eu sei fazer A e B e você sabe fazer A e B, e pedaços distintos de A e de B, um faz melhor que o outro, por que não? É, e nisso tem a ver também até um pouco da relação dele com o Miyamoto, porque o Iwata, ele é um ótimo programador, né? Mas ele sempre teve uma rivalidade, assim, até no começo com o Miyamoto, porque os jogos do Miyamoto sempre venderam mais, embora os jogos dele fossem tecnicamente mais perfeitos, né? Até o momento em que ele reconheceu, ele comenta isso também numa entrevista, e que o Miyamoto é mais criativo do que ele, né? E que o que importa mais num jogo, às vezes, não é a técnica perfeita, né? Então é você aprender também a reconhecer que você não tem todas as qualidades necessárias sempre pra fazer o melhor jogo, né? Então... É, ver que o que você faz tem várias facetas, né? E você não necessariamente é um fodão em todas elas, né? Exatamente. E isso é uma coisa de humildade também, né? Isso é importante. É uma coisa que fica também. É uma lição bem oriental, né? É, pode crer, né? Se botar uma borboleta e uma tartaruga aí na história, fica perfeito. Fica um mantra chinês, quase. Nossa, bota um panda gordo pra contar também essa Show de bolice. É, porque se você parar pra pensar, por exemplo, o Earthbound, que é um jogo que ele foi chamado pra resolver, né, que era um jogo, inclusive nem era do HAL Laboratories, ele era do Ape uhum. Studios, né, do Shigesato Itoi lá, e ele foi chamado pra resolver o problema de codificação do jogo, e conseguiu resolver tudo miraculosamente em 6 meses, e é um jogo tecnicamente perfeito. Mas aí, Eric, só complementar o que você fala. Quando você chama alguém pra olhar o teu código e falar assim, arruma isso aqui, é muito pica. Exatamente. É muito pica. É o resolvedor de problemas, né, cara? É o apagador de incêndio. Exato. É aquele cara lá do Pulp Fiction, esqueci o nome. É o Lobo, Winston Lobo. Isso. Winston Lobo. Ele mesmo. Então, se você chama o cara, aliás, se você tem um jogo que ele foi tecnicamente perfeito, assim, em termos de programação, só que compara a Earthbound com outros jogos da Nintendo que venderam muito mais e que não tem, talvez, essa perfeição técnica que o Iwata conseguiu alcançar nos jogos que ele trabalhou, e daí você consegue perceber que nem sempre realmente a perfeição técnica tá por trás, né? Acho que esse aprendizado, que foi um aprendizado de humildade também e um reconhecimento de que é preciso buscar outras coisas na hora de desenvolver um jogo, reflete muito na Nintendo e nas escolhas que a Nintendo faz, né? Até pelas escolhas de hardware, você priorizar outras coisas que não o hardware mais poderoso, né? Isso tem muito a ver, acredito que com essa lição, né? Earthbound era tão perfeito tecnicamente que ele não precisou de nenhuma trava anti-pirata. Os caras só botaram um código lá pra, tipo, ah, é pirata, então, tipo, nunca vai terminar o jogo. Exato. Quando é pirata, não tem final. É muito bom. Isso depois ficou muito comum, mas na época do Earthbound foi uma parada única. Sim. Inclusive, eu acho interessante como Earthbound é um jogo late bloomer, né? É um jogo que começou a florescer bem nos dias de hoje. Tem há poucos anos, as pessoas estão falando, caraca, Earthbound é muito pica, Earthbound é muito foda. E tá ganhando mais nome, as pessoas estão jogando através de emulador, através de traduções, etc. É o próprio Fight Iwata. Club. É, o próprio, exatamente. O próprio Iwata é um pouco responsável por isso, porque ele conseguiu colocar o NES ali no Smash Bros. Com o Sakurai quando eles fizeram, né? Então, sim. A presença do NES ali no Smash Bros. É tipo, cara, quem é esse moleque, tá ligado? A porra de boneca eu nunca vi. Paperboy da Nintendo? Eu fui descobrir Earthbound lá no Smash Bros. Também, mas, cara. Muita gente. É, porque é um jogo. Eu também. Um jogo que no Ocidente nunca foi tão popular assim, enquanto no Japão era um pouco mais, né? É, outro nome até, porra, dava a ver, Mother, caralho. Tipo, fora que o Earthbound, é o Mother 2, né? Mother 2, exatamente. Tem esse detalhe, tipo, o primeiro nunca nem saiu aqui. É, e isso aí vai ter que ser, sei lá, Earthbound Zero, uma porra não, assim. Não, Beginnings, já anunciaram. Anunciaram, tipo, ainda vai sair, né? Ah, não, saiu já, saiu. Tá, mas imagina que isso chega... Saiu, tá, no aquele catálogo? Isso. Achei que fosse sair ainda, beleza, massa. Então, de fato, é um cara que tecnicamente perfeito. É tecnicamente perfeito até porque os caras estão fazendo Pokémon Gold Silver e tem lá, já tô pronta, mas acabou o espaço no cartucho. Pô, mas não dá pra colocar mais nada? Não dá, peraí. Aí toma, agora tem metade do cartucho sobrando. Coloca canto aí, usando a compressão que eu fiz. Tipo, dobra o tamanho do jogo. Faz o jogo ser o primeiro jogo inteiro e mais um jogo totalmente novo, né? Ou então não, tipo, a gente tem que fazer um Pokémon pra 64 e não tem código nenhum. Não, não, peraí, tem o de Game Boy aqui? Pronto, transcodei pra 64, agora só bato o 3D aí que tá pronto. A regra de negócio tá toda já modificada, né? Ou então, pô, a gente quer fazer um jogo de luta, tipo, mas a gente não tem nenhum jogo de luta na Nintendo, a Nintendo nunca foi boa nisso. Não, não, peraí, vamos fazer um aqui, a gente descobre, a gente dá uma modificada aqui pra ser um jogo de luta acessível, que é o que a gente quer, e, pô, Sakurai, achei que vamos fazer uma parada, pronto, Smash Bros, pronto. O cara que fazia as coisas ficarem, serem feitas, né, era um executor, além de tudo. Isso ele já era presidente da porra da outra empresa, né? O cara era presidente de uma empresa e programador na outra. Sim, eu fico imaginando, cara, o Yamauchi, o que que ele viu, né, no Iwata, assim, porque o Yamauchi era um cara que, ele é muito rígido, né, ele respeitava muito a questão do instinto, né, eu fico imaginando como foi o processo de seleção dele pra identificar um cara que era, inclusive, de fora da empresa, que tava na empresa há cerca de 2 anos, embora a Hall Laboratórios, ela muito parceira da Nintendo faz muito tempo, né? Na Nintendo mesmo, o Iwata tava há pouco mais de 2 anos quando ele assumiu a presidência, né? Pouco menos de 2 anos, ó. E fica imaginando, cara, como que eles escolheram ele? Personalidades tão diferentes, né, cara? É impressionante mesmo, você parar pra pensar assim, como que... Vai ver o Yamauchi não tinha filhos, ou os filhos deles eram muito merda e queriam fazer, sei lá, faculdade de administração, mas o... Não, sério, pra uma parada que pra Nintendo, o cara não botar os filhos dele lá é porque os filhos eram muito merda e eles cometeram Arakiri depois, foda-se, sei lá. Ou ele é pai do Iwata, bastardo. Plausível, plausível. Mas um dos filhos dele, se eu não me engano, era CEO da Nintendo of America, não? Tô enganado? Não sei, cara, mas... Antes do Reg. Ah, deve ser. Então o próprio Iwata chegou a ser CEO da americana, mas agora realmente tô... Não sei te dizer, não sei te dizer. Eu acho que merece, por mais que a gente tenha jogado a pauta lá pra caralho, e tudo que a gente tá falando aqui é bem legal, a gente tá falando... Sem menor preocupação de alinhamento e ligação entre um assunto e outro. Não, eu fiz a pauta no ponto de ônibus também, foda-se. Please understand. Eu só acho interessante a gente parar pelo menos um pouquinho pra comentar sobre a ideia do Blue Ocean, que é tão difundida por causa dele. É, alguém conhece isso aí a fundo? Já leram? Blue Ocean é o rabo... Não, cauda longa rabo... não, é outra coisa. Ah, outra coisa. É, essa estratégia de oceano azul, né, a estratégia do mar azul, dependendo da tradução que você for pegar aí. É... Ou então do Oro Blue. All Blue, né, que é, enfim, One Piece, melhor, superior. Estratégia do oceano azul... Não, One Piece não, é One Piece. É, One Piece, é Nap Ease. A estratégia do mar azul, ela pressupõe a seguinte metáfora. Suponha que você tá num navio navegando um mar límpido. É tudo seu, você olha pra todos os lados, só tem você lá. Caraca, quem dera ser um peixe... Para neste límpido aquário mergulhar, né? A música mexicana, se não me engano, muito bonita, adaptada pro português. É... Acho que eu acabei com a infância de metade das pessoas do mundo agora. Todo mundo acha que essa música é brasileira. Acabou com a minha. É, não, ela é brasileira com certeza. A Paraguai que me destruiu a vida, me revelou. Aí o que acontece? Tem peixe no seu mar, nesse mar que você tá sozinho? Tem. Mas lá do outro lado do mundo, tem um mar que tem muito mais peixe. Só que nesse mar que tem muito mais peixe, tem um monte de navio junto. E eles estão brigando pelos peixes ali, né? Então eles estão fazendo uma guerra naquele mar ali, porque ali tem mais peixe, quero mais, yes, domínio, bababá. Enquanto você tá lá sozinho, no seu mar, que tem peixe também, tem menos. Talvez sejam peixes menores, enfim. Mas você sobrevive bem, né? Você tem tudo o que você precisa ali. Aplicando em negócios, significa o seguinte. Você não precisa competir ou pelo melhor mercado, ou pelo maior mercado, ou pelo mercado que te dá mais dinheiro, você precisa ter um mercado seu. Um mercado em que você desempenhe melhor e um mercado que te responda conforme você espera, né? Dentro das suas metas, das suas expectativas para com esse mercado. É mais ou menos o que você pensa, você vai no mercado comprar uma marca de sabão em pó. Tem aquela marca líder, que é a marca azul, que todo mundo compra, é a mais famosa. E tem a marca que é mais barata, que tá mirando outro público-alvo. Um público-alvo classe C, D, coisas assim nesse sentido, né? Então, tipo, o sabão em pó B não é a marca líder de mercado, mas ele tem um mercado dele, que é bastante fiel e que é bastante continuativo. Então os investimentos dele também são proporcionais a isso. E o que essa estratégia de mar azul da Nintendo se traduziu foi em, cara, a Microsoft e a Sony estão brigando, ou a Sony, quem quer que fosse, chegou a ser a Sega um pinho, né? Eles estão brigando lá, estão fazendo o mar vermelho de, tipo, um dar porrada no outro pra ver quem é o fodão. Tudo bem, vai lá, eu quero outro mercado. Vocês estão brigando aí por quem joga FIFA e Call of Duty. Eu quero ir pra quem nem joga videogame, que é muito mais gente, inclusive, né, do que um nicho inteiro. Uhum. E toda a estratégia de estratégia final, né, do GameCube, sobretudo a estratégia final de GameCube, e toda a estratégia de Wii, e toda a estratégia da Nintendo desde então, se baseia nisso. É a estratégia de entretenimento, de acessibilidade. O Wii não era, certamente, um videogame pra nós que crescemos com o Super Nintendo e já tínhamos PlayStation e 8 botões, e ser pra trás, ser pra frente, 3 socos. Não era isso. Ele era um videogame pra você jogar aquele tênisinho ali do Wii Sports, né? E tudo que foi de bom nele, depois também foi o que ajudou ele a ter um decréscimo um pouco mais rápido que deveria, talvez, né? Consegui voltar. Ainda assim, ele foi o videogame mais vendido da geração dele. Enquanto o PlayStation 13 e o Xbox 360 estavam se esbofeteando pra ver quem tinha mais exclusivos e não sei o que, bababá, e ah, eu vendi mais, eu vendi menos. O Wii já tinha vendido 90 milhões de unidades, né, de hardware, enquanto os outros não chegaram nem perto disso. É, somados, acho que eles meio que venceram, né, o Wii. É, então, o mar azul da Nintendo foi esse. Foi tipo, esse aqui é o meu público. E eu não lembro, não sei nem o que foi cortado que eu falei ou não, mas a ideia é, cara, olha pro outro lado, tem tipo todo um mar aí que você não tá ligado. Exatamente isso, exatamente isso. É, então, a gente hoje em dia olha com olhos de quem vê o Wii U e o 3DS não repetirem de igual forma o sucesso dos dois antecessores, né? Do Wii e do DS. Disso deriva já um primeiro comentário. A Nintendo tem que aprender a dar nome pras coisas, porque tá foda essa porra, né? Nossa, tá muito bom. Ah, mas porra, aí você tá falando Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, você tá querendo o quê? Mas, cara, tá querendo que ela aprenda agora? Nintendo 64 tem muita diferença nos nomes, as pessoas entendiam isso. Wii, Wii U, e aí? Cara, o videogame é igual, tipo, se você procurar no Google é difícil. Exatamente, cara. Ela não sabe, isso é sério, isso não é, não tô sendo... O marketing do Wii U foi muito, muito ruim. É, quando o Wii U foi anunciado, ninguém sabia que era um videogame. Todo mundo falou, cara, tipo, vai ser um tablet pro Wii. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. A gente já gravava Baixo de Soco na época, a gente fez um programa meio que falou disso e ninguém entendeu o que era o Wii U. Ninguém entendeu o que era um videogame. Entendeu que era, tipo, um tablet que vai jogar no Wii, tipo, o Wii vai virar, tipo, um DS, você vai ter duas telas. Mas... Eu acho que isso tudo também faz a gente repensar muitas das reclamações que a gente tem na Nintendo, né? A Nintendo, ela se esforça muito pra não manter o mercado dessa forma estagnada que ele tá. Esse ciclo contínuo de espiral da morte desses jogos AAA e... Vocês já estão me ouvindo ou caiu de novo? Estão me ouvindo. Ah, rapaz. Chupam, peru. Agora caiu. Foi chupar peru. Foi chupar peru, se fudeu. Muito dessas... Fala aí agora que você voltou. Ah, foda-se, nem lembro mais o que eu tava falando. É, vai dormir então, cara, você tá triste, tá deprimido. Mas o... Acho que muitas dessas reclamações... O que eu tava falando? Você ia falar que muitas dessas reclamações que a gente ouve da Nintendo, os Brubbles. E aí, tipo... Muitas dessas reclamações que a gente ouve hoje em dia da Nintendo, na verdade é a Nintendo tentando lutar contra essa mesmice do mercado de videogame. Quando essa ideia de espiral, de ciclo contínuo de jogos AAA que tem que ter um Assassin's Creed por ano lançando pro videogame. E muitas das reclamações que as pessoas têm da Nintendo é: ah, eu vou comprar o Wii U e não vou poder jogar Call of Duty maneiro com a galera. E aí a Nintendo tentando pegar o melhor dos dois mundos pra agradar com o Wii U e tentando se adaptar ainda nesse mercado, mas ela tentando ensinar pra gente que o importante ali é outra coisa. É, cara, vou dar o meu exemplo. Eu tenho os três. Eu comprei o Xbox One porque Extra, enfim, quem viveu aquela época vai lembrar que o Extra fez uma merda, viu, né, um negócio com preço horroroso, de errado. Todo mundo comprou porque, enfim, não foi nem má fé, comprou porque vai que cola. E aí o Extra deu um desconto absurdo pra todo mundo e eu comprei o Xbox assim. Porque na época o PlayStation 4 ainda era 4 mil, né? Então com o desconto ele ia ser 3 mil, não vale a pena. Eu comprei o Xbox One pelo preço que ele é hoje, R$1.500. É, depois eu comprei o PlayStation 4 do Solid, porque o Solid é um Microsofteiro. E aí eu comprei o Wii U na aposta com o Pombo. O Solid foi muito lindo, ele ganhou tipo o PS4 do de pai. Natal, sei lá, do pai. Aí ele virou e falou: então, pai, eu vou vender isso aqui. Não, mas olha só, ele falou assim: pai, tipo, você me deu esse carro, mas eu, tipo, eu dirijo só a tração nas quatro rodas. Eu vou trocar pelo meu. Sabe qual é? Tipo, não sei explicar, mas tipo, você compra um presente, presente pra mulher, sacou? É. Cara, exatamente, você vai comprar. Quem nunca comprou uma roupa pra namorada? Isso. Se você comprou uma roupa pra namorada, a namorada trocou a roupa, com certeza, mãe. Com certeza. Trocou a roupa, pode fazer um inquérito na tua casa. Trocou a roupa. E aí, tipo, o Sora fez isso, eu peguei o Play 4, blá, blá. Depois o Pombo, numa mesa de bar, foi idiota, falou, se todo mundo aqui nessa mesa de bar comprar um Wii U amanhã, eu também compro. E, enfim, ele tem um Wii U hoje. É, então eu tenho os três. Então eu fiz uma... avisar que eu não fui chamado pra essa mesa de bar. Eu teria comprado na época, porra, e acho que eu não teria jogado porra nenhuma. Que eu gole. Nem o PS3, eu tô jogando o meu agora. Então, assim, os meus videogames que ficam expostos aqui, o Xbox tá guardado, porque, tipo, eu tô esperando sair o exclusivo fodão dele pra jogar. Não saiu ainda, pra mim, pelo menos. Então, o que fica aqui pra mim, sempre fora pegando poeira, às vezes, e às vezes jogando, são ou o Wii U e o Play 4. O que que isso significa? Não importa se eu jogo mais o Play 4 do que o Wii U, ou vice-versa. O Wii U tá aqui. Então, do Play 4 e do Xbox, eu escolhi um. Então, os dois se mataram. Um matou o outro. Sim. E o branquinho, diferentinho, que joga Mario e não sei o quê, ele tá aqui também. Foi isso que a Nintendo fez com o Wii, e é isso que a Nintendo tá meio que fazendo com o Wii U. Todo mundo que eu conheço, assim, 90% das pessoas tinham um Wii, além do outro videogame que eles tinham. É. Pode ser pelo embalo do momento no começo, quando foi o lançamento, ou depois, porque queria jogar um jogo com aquela forma diferenciada do Wii, mas tinha o Wii além do PS3 ou do Xbox. E hoje, na atual geração, o Play 4 tá com 50% do mercado, né? O Xbox e o Wii U estão dividindo o resto. E, te falar, a diferença do Wii U pro Xbox One é assim, tipo, um tem quase o dobro do outro, se não me engano. Mas não é nada absurdo. Tem muito Wii U por aí. Por mais que o Wii U seja o mais velho, etc. Mas, sei lá, tem 10 milhões de Wii U aí no mundo. Se você lançar um jogo hoje em dia, dificilmente ele vende mais que 10 milhões. O GTA V vendeu tipo isso pra cada console. Então, se você fizer um jogo tão bom que todos os seus proprietários vão querer, tá bom, né? É quase isso que a Nintendo faz. É quase isso que a Nintendo faz, Smash, né? Com o Mario Kart, é quase um pra um, assim. É quase um pra um, exatamente. Cara, se você faz um pra um, eu tenho 10 milhões de Wii U e 8 milhões querem o Smash, tá bom, venci. Eu não tenho o que reclamar daí, né? Acabou. Ganhei essa porra. E tipo, sinceramente, quem tem os melhores exclusivos hoje dos três? É o Wii U. É difícil até argumentar, porque os outros são um pouco mais novos, mas beleza, o Wii U tem, sei lá, aqui o meu tem uns 5, 6 exclusivos de Wii U, que são bons jogos pra excelentes. Não tem nenhum jogo ruim, que eu acho. O Play 4 tem um jogo exclusivo que eu acho foda, dois, né, pra pensar em console. O Bloodborne e aquele, depois do baixo, esqueci o nome do jogo, eu gosto pra caralho. Transistor, que também tem pra PC, mas pra console não tem pra Xbox. E, sei lá, tô esperando um próximo. Eu acho que o único exclusivo que eu tenho do PS4, tirando do Transistor também, é o Bloodborne. O resto... Sabe por quê? O psicológico de você pensar, tipo, Play 4 tem Assassin's Creed Unity e o não tem, mas tipo, cara, Assassin's Creed Unity joga em qualquer coisa. PC joga, Xbox joga, Play 3 joga. Eu acho que isso, no psicológico, pega um pouco a gente também, né? A Nintendo é basicamente hoje o único console que tem um grande número de jogos que você só joga nela, né? Não tem tantos exclusivos. Se for comparar a porcentagem de exclusivos da Nintendo, da biblioteca do Wii U e da biblioteca do Play 4 e do Xbox, a Nintendo tem muito mais. Mas o Wii também foi assim. O Mega Drive também era assim, por exemplo. O Wii era os jogos da patota Nintendo ali. Era aquilo, cara. Era uma trolhada de Mario, uma trolhada de Zelda e vários outros jogos exclusivos. Era o contrário. O movimento contrário era que era mais raro. Você não via muitos jogos de outras paradas no Wii. Ou via de empresas muito bem selecionadas, né? A Capcom, a Sega e a Namco, sobretudo, né? Que são as três que estão coladas com a Nintendo e estão até hoje e praticamente tudo. E meio que... Não, e via a Capcom adotaram. E lançava jogo exclusivo. Tipo... Tatinho versus Capcom. Exatamente. Então, assim, cai nisso também, né? De você, tipo, o que eu tenho pode não ser o que essa galera desse nicho quer. Mas o que eu tenho, só eu tenho. E, tipo, a diferenciação do seu produto, né? Diferencia o seu mercado, diferencia toda a sua participação na indústria, né? Com esse tipo de coisa. Isso conta muito também, isso conta muito pra qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de negócio. Please understand. E isso tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá falando da Nintendo, posicionamento da Nintendo, é uma metodologia, uma forma de pensar que o Iwata defendia com unhas e dentes. E que, nesse sentido, assim, não tem muito o que se preocupar, porque os dois que estão lá, interinos, né, o Takeda e o Miyamoto, eles defendem a mesma coisa. Então, o pensamento dos três sempre foi muito alinhado, e eles são os três principais caras, né. É porque esse Takeda não aparece muito, mas esse Takeda é o chefe de desenvolvimento de hardware. O cara que inventou o DS enquanto hardware e que inventou o Wii enquanto hardware é ele. E ele é o cara que pensa a mesma coisa. Ele é o cara que, inclusive, a metáfora de videogame enquanto indústria de automóvel, né? Que é uma metáfora até que ficou famosa numa época, que era no sentido de falar que, porra, gráfico, você dá mais gráfico pro cara, o cara vai sempre querer mais gráfico e isso nunca para. É igual você dar potência pra um carro, pra uma Ferrari. O cara sempre vai querer uma Ferrari mais fodona, ao passo que tem carros que são bons pra você, que tem família grande, etc. E que tem mercado do mesmo jeito, que você pode entrar por esse nicho. É o Takeda faz essa comparação. Mas ele é um cara que não aparece muito. Inclusive, eu acho que, como é o cara que tá há mais tempo na empresa e que tem uma participação corporativa gerencial maior, provavelmente ele vai acabar sendo o presidente e o Miyamoto vai ser o cara, tipo, a imagem. Né? O Miyamoto tá meio velho pra ser presidente, né? Quer dizer, tá com 62 anos. E também ele tem uma... Só que japonês não envelhece. Isso aqui é foda. É o Sakurai, né? Sakurai também já tá com 50 e parece que tem 20. É que ele é mais um patrono, assim, da Nintendo do que o cara que ser o presidente, né? Ele é um cara que tem que ficar solto, né? Pra fazer jogo, né? Ele cara, eu pensei agora no Miyamoto como patrono estilo Harry Potter também. É bem isso, cara. Você faz lá, expecta o patrono, parece um Miyamoto prateado. Assim, Bizarro. Mas eu acho que ele também não vai ser o presidente, não. Eu acho que ele deve ficar mais ou menos nessa posição que ele tem de conselheiro, assim, realmente vendo tudo por fora, assim, e produzindo e pensando em jogos novos do que presidente, né? A Nintendo acaba perdendo mais do que ganhando se ele assumir a presidência, cara. Também acho. E assim, a gente muito cogita agora, pô, óbvio, isso vai ficar muito tempo ainda, né? Quem vai ser o cara que vai assumir a porra da empresa, né? Já vi gente até falando que vão botar o Red pra ser presidente da Nintendo. Cara, desculpa, não fala nem isso. O cara não fala nem japonês, cara. Assim, o japonês não falar inglês, tudo bem. Mas o cara querer não falar japonês e querer ser presidente da empresa japonesa, não vai acontecer. Eu vi muita gente torcendo pro CEO da Nintendo da Europa. Que eu não sei o nome dele, porque o cara não aparece muito, mas ele tá fazendo um trabalho fantástico na Europa. A Nintendo agora existe na Europa, né? Oi? Agora, ter torcida pro novo CEO é foda. O Papa teve, né? De novo, aí voltando pra história do Papa. Pô, teve uma torcida aí pro Papa. Nego vai ver na Praça de São Pedro, né, cara? Já tem Papa. Exato. Porra, vai ter uma massinha branca lá pra... Teve arco-íris, né, na Nintendo. Teve arco-íris, pô. Teve o Rainbow Road to Heaven. Exato. Então, nesse sentido, acho que se um desses caras que tá lá agora exercendo papéis gerenciais, né, próximos do Miyamoto assumirem, Takeda e o Miyamoto, né, próximos do Iwata, né, o Takeda e o Miyamoto assumirem, essa visão não muda. Muda aquele baque de tipo, você confia nesse cara novo? Esse Takeda aí já teve muito papo de que ele ia ser mandado embora, tava fazendo merda, né, e aí sei lá, era o Iwata que segurava ele? Não sabe, né, não dá pra saber. Tipo de coisa que vai se descobrir agora. Mas nenhum... é que a empresa, a vida inteira foi dominada por uma família, essa família agora não tem mais o papel que teve outrora e o sucessor, seja lá quem for, não vai ser escolhido pelo antecessor, né? Ou então já foi, a gente não sabe, mas é diferente, né? Você tá escolhendo não porque, tipo, tá na hora de trocar, mas porque, tipo, um morreu. É complicado isso. Se fosse a monarquia que era antigamente, já tava tranquilo. Quem é o filho? Quem é o filho? Procura aí pra ter ele no trono. Mas a parada não é essa. Agora é quem encaixa. Mas talvez depois dos eventos de 2014, que ele foi internado e tudo mais, ele... A Nintendo já montou a estrutura pra... Já deve ter... claro. É muito provável que ele já tinha ficado de olho. Claro, deve ter sido. Eu torço pelo Sakurai. Vai rolar uma batalha Pokémon, né, cara? Caraca! Ia ser muito pica, moleque. Escolha seus melhores seis. Caraca. Tchau. Foda-se. Eu acho que qualquer um que seja agora, o que mais tem que se preocupar é, tipo, não tirar a empresa do eixo, né? Porque aí é repetir erro, né? A gente tem um caso muito bom da Sega, que era uma empresa que, se você tentar fazer um paralelo, ela tava um pouco... ela era meio que a Nintendo, né? No finalzinho dela. Ela era, tipo, tava meio ali avulsa no sentido de que lançava as coisas num tempo diferente dos outros. Era o primeiro a lançar, né? Ela dependia muito de si, não tinha tanta third party, ou pelo menos não tinha tanto das principais third parties do momento, quanto as outras tinham. A Sega não tinha uma Capcom, uma Konami com ela. Hoje em dia, a Nintendo não tem uma Ubisoft, uma Activision, né? Não tem essas empresas que agora têm uma participação maior no mercado, né? Ela tá mais com as japonesas, que ainda são fortes, mas enfim, são bem específicas de determinados nichos. É um cara que quem for, que quer que seja, né, o próximo presidente, tem que se preocupar em, tipo, não, a gente tem um eixo aqui, e esse eixo é ruim? Não é ruim, a gente é só diferente dos outros, né, tem que continuar nesse caminho que tá, esse caminho que tá bom. Pessoas que gostam de nós, gostam por isso. Como é que você vai conquistar o que não gosta ou que não tá na minha, mostrando como eu também tenho espaço. Acho que é isso que vai ser o principal trabalho de quem entrar agora. E também continuar com esse legado que o Iwata plantou, uma semente que floresceu não só pra ele, né? Que foi essa questão de resgatar um público que tava, em sua maior parte, indiferente a videogames, né? E que sempre ignorou, assim, videogames como um negócio assim, isso é aqueles negócios que só os viciados, louco, nerd, joga no quarto e tal. Ele plantou essa semente de acessibilidade aí, de todo mundo se interessar e tal, e que foi uma coisa que todo mundo colheu frutos, né? Hoje a gente vê jogos de celular, jogos de outros videogames e tal. E com certeza a Nintendo tem que continuar nessa linha, e talvez, quem sabe, a gente não tem como saber, né? A Nintendo é uma empresa de surpresas, né? Assim como o Iwata sempre preconizou, assim, e fez. A gente não sabe qual vai ser o próximo passo que a Nintendo vai dar e qual vai ser o rumo que ela vai seguir, né? O que a gente sabe é que espera, né, é que ela continue seguindo esse rumo de posição pioneira que ela tem mesmo, né, cara? Se tem um CEO à altura, isso dificilmente vai acontecer. Eu só quero que ela mantenha a posição de diferenciado, sabe? Uhum. Se você quiser sair da mesmice, você tem a Nintendo. Exatamente. E é foda sair da mesmice, mas quando você quer sair da mesmice, você vai encontrar um mundo muito maneiro. Porque a Nintendo não saiu da mesmice hoje, né? Claro, assim, pra Microsoft é difícil sair da mesmice. O cara começou agora, o cara tá aí há 10 anos fazendo videogame. A Nintendo tá, tipo, 30. Então, ela não saiu da mesmice ontem. Ela tá sendo da mesmice há 30 anos, né? Ela saiu da mesmice, primeiro, sendo parte disso que a gente hoje considera mesmice. Quando não existia a alternativa à mesmice, né? Jogos de Mega Drive e Super Nintendo eram os mesmos, né? E um ou outro... Vamos falar, então, da Sony. A Sony é a mesmice na vida toda de videogame. É tipo isso, né? A Sony... A metodologia a Sony é o mainstream, né? É a metodologia do mainstream. Cara, a metodologia do PlayStation 1 é a mesma do 2, que é a mesma do 3, que é a mesma do 4, que é a mesma do foda-se. E por que? E o controle? Ninguém vai falar do controle, não? Que, tipo assim, é bom mudar de vez em quando também. Não. Nesse caso, não. Cara, eu acho que no que tá ganhando realmente não se mexe, cara. Até que ponto a gente também não sabe se a Nintendo só começou a se mexer mais porque, tipo, o 64 tomou aquele piau lá e o GameCube também começou a tomar meio que um piau, mas viram que ali dentro daquele piau tinha uma estratégia um pouco boa, né? Quem garante que se o GameCube ou o 64 tivessem ganho as suas gerações, a gente não ia ter, sei lá, só agora o Ultra 128, né, ou qualquer coisa nesse sentido. Não dá pra saber. Às vezes também é dessas dificuldades que surgem essas inovações que são extremamente transformativas de uma empresa ou de uma indústria ou de um segmento, né? E a gente tem que ser grato a essas derrotas também, né? Sim, pô. A Sony, na era do PS3, que ela tava levando uma surra, foi ótimo, assim, todo o suporte que ela deu, um exclusivo e tudo mais. Exatamente. E agora a Microsoft também, tomando uma surra com o Xbox. Então, tipo assim, essa época... Nada como a competição pra aquecer o mercado. Exatamente. Nada como uma guerra pra unir um povo, né? Que é o argumento que todo mundo fala, brasileiro, não entende. Please understand. Iwata fez o mindset inteiro da empresa, preparando agora para a parte móvel, celular talvez. A gente não sabe direito o que é o NX, né? Mas a Nintendo em si já está toda preparada para dar sequência a esse trabalho. Então, provavelmente o novo CEO vai começar vai dar continuidade a esse trabalho que ele começou. Então, a gente não deve ver muito das ideias desse CEO agora. Talvez só na próxima geração que vai fazer diferença mesmo nessa troca de. O Red que negócio é esse? Então, foi na... Quando, cara, não lembro qual foi o evento, foi na Gamescom do ano passado, que eles anunciaram isso? Acho que foi isso aí. Mas também não sei, não tem tanto tempo. Eu lembro da época que a gente fazia programa sobre a Gamescom, tipo, sei lá, em 2011. Eu lembro da época que a gente fazia podcast até, ainda não tá tão fresco na minha memória. De vez em quando eu esqueço, falei, caralho, tem mais fresco soco agora de novo. Mas pode crer, a gente fez Gamescom, cara, que bosta, né, cara? Que merda, né? É bom se tornar mais experiente com a vida. Então, o que aconteceu? A Nintendo anunciou um acordo com a DNA, Dena, eu não sei como é que pronuncia. Dina, né? Dona Gina. DNA. Então, que eles estavam fazendo parceria para jogos mobile com essa empresa. E eles estariam ajudando a Nintendo também com o NX, né? Que a gente não sabe direito o que é exatamente esse novo console deles. Eu acho que vai ser tipo um tablet pro Wii. Pelo menos vai ter outro nome, né? Pelo menos muda. Pô, a gente não tem muita informação ainda do que vai acontecer, mas... Muito se especula que a Nintendo tá preparando já um outro console. Eu acho que não, eu acho que não é isso. Eu acho que é só uma estratégia nova pra entrar no mercado, em que ela ainda não entrou e que ela sempre teve problema, de modo geral, até com os consoles, que é a internet, né? Esse mundo como um todo, né, por assim dizer. Porque a empresa é japonesa e o público dela é sobretudo japonês, né, ainda. O Japão tá numa crise muito ferrenha de videogame, né, motivo pelo qual, sei lá, Diego tem que ficar inventando remake de Final Fantasy VII, que o japonês não joga mais tanto videogame quanto sempre jogou. Joga no celular, porque, sei lá, a bateria deles deve ser melhor que as nossas. conversas aqui. Ou então eles não ficam no WhatsApp o dia inteiro no trabalho. Mas esse mercado de mobile é o que cresce lá e é o que pega fogo lá. Enquanto que os de consoles, tirando o portátil, que ainda é uma coisa que ainda tem certa força no Japão, tá muito fraco, muito enfraquecido, né? Então, empresas como a Sega, a Konami, tem que sair por essa tangente que é tipo celular. O cenário de videogame, o cenário de jogos mobile no Japão sempre foi mais quente, sempre foi mais acirrado. Você vê que tem, tipo, N jogos de Final Fantasy que saíam pra V3. Sim, né? mas é o seguinte... Tem gente que escuta o nosso podcast e nem sabe o que é um V3. Pode crer. Fica sem saber. Mas pode ver o vídeo daquela modelo mexicana que foi filmada com V3. É famosão. Vídeo, né? Enfim. Okay. Aquela mulher que saiu na Playboy aí, que eu esqueci. Não saiu na Playboy, não. Foda-se essa porra também. O lance é o seguinte. Realmente, o mercado móvel japonês sempre foi muito maior que o ocidental. Acontece que agora a curva tá mais íngreme do que jamais fora, provavelmente. Então, realmente, assim, o mercado japonês, as empresas japonesas, elas estão numa crise absurda porque as participações delas enquanto empresas de videogame estão decrescendo porque a forma japonesa de prosseguir já não é mais aquilo tudo, não é mais aquela Coca-Cola toda. Você tem uma Ubisoft, uma Activision, a EA, essa galera cada vez mais mandando no mercado. Os mercados ocidentais, né, de modo geral, o europeu e o americano, o continente americano, são cada vez mais os principais porque são maiores em número, consomem mais do que o japonês em proporção agora, e essas empresas estão fazendo as vezes delas. Então os ocidentais aprenderam a fazer essa parada de videogame que os japoneses reinventaram, né? E o que tá restando pra essa galera? Pra Sega, pra Konami, pra SNK, pra Capcom, entrar nesse mercado novo do móvel, que é o que o japonês hoje tá consumindo. Vai jogar no metrô, que seja, né? O metrô lá deve pegar, o 4G deve pegar direito o metrô. Então, a Nintendo ainda não fez isso. Então, a gente tá vendo a Nintendo fazer isso, a gente já viu a Sega fazer isso bastante, a gente já viu a SNK, a Capcom se meterem nessa parada. Tava faltando a Konami, né, entrar mais de cara, e a Nintendo. A Konami aí, com esse efeito Kojima aí que teve, essas mudanças todas que teve da Konami, que ainda tá muito nebulosas, entrou e faltou a Nintendo. E a Nintendo tá entrando agora. E, tipo, o que eles vão fazer? Não vai ser porte de nada, ao contrário dos outros. Já falaram que vai fazer jogo especificamente pra portátil. Então, nesse acordo já saiu o Puzzle Dragon pro DS, né? Saiu, é. Que é, tipo, é o jogo mais famoso lá do Japão, tipo, lidera a Google Store, a App Store lá, tipo, como um dos jogos mais jogados, então. E o dono da empresa que faz esse Puzzle Dragon, se não me engano, ele é o terceiro mais rico do Japão na Forbes, ou o primeiro, sei lá, uma coisa assim. Não, é o primeiro. O terceiro é o presidente da Square Enix. Ele é um cara foda, assim, então deve estar dando um dinheirinho. Deve ser tipo o Zuckerberg do Japão. Tô acompanhando aqui o tópico da Media Create, que é a empresa que faz a avaliação do... Seria tipo a NPD dos Estados Unidos, é a Media Create pro Japão, que é quem faz a somatória de venda de hardware e software lá no Japão, né? Então, tipo assim, o hardware mais vendido é o 3DS, e é tipo 28 mil unidades vendidas na semana só, ou seja, o mercado tá extremamente pequeno. O segundo lugar vem o PS4 com 15 mil só. É, assim, por 15 mil videogames numa semana, isso aqui é pouco? É pouco. Num país que sempre consumiu isso pra caralho, é pouco, né? Então... E no mundo de hoje, onde as compras são absurdamente elevadas, aí você paga o preço mais embaixo. É tudo muito rápido. Então, videogame tem que se transformar no Japão. E é engraçado, isso é até uma pequena lição de economia. Eu já vi outras vezes algumas pessoas perguntando assim, poxa, mas as coisas... Eu vejo muito videogame hoje em dia custar o valor que o videogame dos anos 90 custava na época. E ainda tem inflação, tem um monte de coisa. O que acontece? Aí você fala, pô, é a quantidade de consoles que hoje em dia é vendido versus a quantidade de consoles que era vendido naquela época. Perfeito. Você consegue botar o preço mais embaixo hoje porque você vende, tipo, 5 vezes mais videogame do que você vendia naquela época. Claro, né? Falar que o videogame custava mais naquela época, a gente bota inflação no meio, mas realmente, essa conta é perfeita, é exatamente isso. É, você vende mais... O computador, né? Hoje em dia é muito mais barato você comprar um computador do que era há 20 anos. Por quê? Sim. Porque é mais barato produzir, o mercado é mais aquecido, você tem mais gente participando, competitividade, etc. Movimenta, fomenta a pesquisa, fomenta tudo isso. Mas, assim, só pra voltar e se ater... Melhor que isso, só guerra. E pornografia, né? Guerra e pornografia são as únicas coisas que movimentam mais pesquisa e tecnologia. Acho que pra gente concluir, cara, uma coisa que o Red Fissamer falou sobre o falecimento do Iwata, que é muito importante, que eu acho que é bastante interessante, que pontua bem a questão, é o seguinte. O cara era um líder nato, ele era um amigo colega de trabalho excepcional e, sobretudo, ele era uma pessoa que tinha uma visão muito pra frente. Então ele pode ter sido muito bem uma dessas pessoas cujo valor ainda não foi plenamente reconhecido. E agora que ele faleceu, talvez isso, infelizmente, esse tipo de coisa serve de catalisador pra essas percepções, né? As pessoas começam a olhar mais pra vida da pessoa, enfim. Muita gente aí, como a gente comentou. Uma coisa só assim, como um artista. Perfeito. É, muita gente só foi descobrir que, porra, o cara foi programador do Pokémon Gold Silver agora, que ele morreu. Esse tipo de coisa, né? E o Fizame, ele acha que muito do que o Iwata fez ainda tá na parte de baixo do mar, né? Do iceberg de coisas que ele fez. Né? Então, daqui a algumas gerações ainda, muito disso que ele sempre procurou estabelecer como, cara, videogame não é só pra jogador que joga hardcore. Videogame tem que ser pra todo mundo. Tem que ser uma coisa acessível, porque todos os entretenimentos buscam isso. Você tem que ter o livro que é o Dostoiévski, não, Dostoiévski, Fyodor, esse cara aí, e tem que ter o livro raso que todo mundo consegue ler. O Paulo Coelho. Tem que ter o filme norueguês, sueco, bizarro, que ninguém entende, fica semanas pensando, e você tem que ter os mercenários. E videogame você tem que ter a mesma coisa. Em todos esses campos você tem espaço pra ter o ícone, e nenhum ícone tem menos valor que o outro. Rambo não tem menos valor que, sei lá, Poderoso Chefão, né? Rock não tem menos valor que Taxi Driver. Tem espaço pra todas essas coisas. E você tem sempre que saber que vai ter alguém que vai encher o peito pra dizer que uma coisa tem mais valor que a outra. Sempre seja vai. O Rambo, seja o Taxi Driver. É, todo mundo sabe que o Rambo tem mais valor, mas sabe. Sempre vai ter esse tipo de coisa. Então, e que gay é superior? Que gay é superior, não, seja gay, porra. Seja uma versão melhor de si mesmo, né? Então, se hoje o Wii U e o 3DS não acompanham a evolução do DS e do Wii, é pelo seguinte. Pro Wii e pro DS, a gente pegou um cara que tava ali no mais ou menos, tipo, já fui melhor do que isso, jogou pro nível que ele jamais foi, e agora ele teve uma leve queda e ele tá mais alto do que ele era antes dessa subida. Então, acho que se você coloca uma coisa lá no topo, você tem o direito de continuar arriscando e talvez quebrar a cara uma vez. Mas você já demonstrou o seu valor e você pode muito bem demonstrar de novo. Acho que a Nintendo tá no caminho certo, a Nintendo não vai falir. Porra, tem que acabar essa porra desse papo escroto, todo ano surge, e eu acho que a Nintendo vai continuar sendo uma empresa diferenciada, a menos de um desastre. Eu acho que dificilmente vai acontecer já que nunca aconteceu com essa empresa, e é uma empresa que tem, porra, mais de 100 anos de existência. Terminou bem. Eu tô fazendo aquele gesto do Iwata, assim, com as duas mãos ao lado da cabeça e direcionando pra frente. Vira o Jaspion agora. Por favor, compreenda. Podcast. O podcast da compreensão. Não tem muito o que falar, cara. O nosso podcast inteiro, o programa de hoje, foi uma conclusão gigante. Foi uma conclusão sobre a vida do ícone, do Lorde. Sabe aquela parada? Já viram aquele filme O Último Samurai? Sim. Esse filme é patético, sim. Né? O ridículo do, sei lá, o ocidental é o samurai fodão. Mas tudo bem. Na verdade, eu interpretei aquele filme como a visão que o cara lá dos cientólogos lá, cientologistas, tinha do Ken Watanabe. Acertei agora! Perfeito, acho que agora você fez o filme ser foda pra mim, porque eu nunca tinha pensado nisso. Mas tudo bem. Mas o... Caralho! Caraca! Quando o Ken Watanabe... O Ken Watanabe morre, né? O Katsumoto, né? O personagem. Eu nunca esqueci essa porra, esse nome desse personagem. Ele era o último samurai de fato. O último samurai mesmo era o Katsumoto. E aí, o Nathan Algren, né? Que é o Tom Cruise, vai lá falar com o imperador. Ele fala assim, por favor, Nathan Algren-san, me fala aí como é que o Katsumoto morreu. E aí o Tom Cruise olha pra ele e fala, cara, não vou te falar como é que ele morreu, vou te falar como ele viveu. E sempre que esses caras, esses ícones muito, muito grandes, né, morrem, morreu agora o Iwata, que é um ícone mais pra gente, né, que acompanha videogame, ou, sei lá, pensa no Steve Jobs, no Michael Jackson, até no Cristiano Araújo agora, que morreu, foi, porra, é sério, é sem sacanagem, era uma figura importante, porque a gente não conhecia. Tipo, o cara que ouviu o Cristiano Araújo talvez não conhecia o Iwata também, né, então... Perfeito. É desse nível de coisa. Então, a gente fica muito, muito preso a essa coisa de morreu fulano, morreu não sei o quê. E talvez fosse mais ideal você começar a se prender realmente no que conseguiu a pessoa, né? E é uma coisa que acho que aos poucos tá mudando. Tipo, a tragédia é uma coisa que é mais rápida, tipo, morreu, acabou. Agora vamos lembrar a parte, o que foi feito, né? E que acho que isso não é meio que sensacionalismo de mídia, não. Acho que isso é uma coisa importante, né? Acho que isso é um momento de você colocar fresco na memória das pessoas as realizações de determinados ícones ou grupos de ícones, etc. Essa semana, todas as mídias de videogame, anime e essas mídias, até de portais brasileiros, que são mais, que tem conteúdo mais diversificado, né, a Globo, o UOL, estão falando do falecimento do presidente da Nintendo, fazem todo aquele obituário jornalístico, né, do que aconteceu, do que o cara fez. Acho que isso é importante, porque é pra deixar claro, você olhar de uma vez assim, tudo que uma pessoa fez na vida, é que você vê, pô, a real importância de, cara, como essa pessoa é importante do que ela fez, né, e como a gente pode aprender com ela. Acho que isso é legal e vale a pena pra quem não conheceu o trabalho desse cara, agora ir atrás, talvez jogar algum jogo que ele tenha programado, o primeiro Kirby, que foi... Eu acho que vale a pena você olhar muitas das coisas que acontecem hoje no mercado, muito dos jogos que você tem jogado, com outros olhos. Tenta pensar em tudo que isso que a gente falou hoje, todas essas discussões, todos esses debates que a gente levantou, sobre como tá a indústria, sobre como mudou a indústria, sobre como as pessoas apresentam as coisas, como as companhias de jogos estão dispostas hoje. Eu acho que isso é uma grande reflexão que a gente pode fazer. Sim. E acima de tudo, assista os Iwata Asks, né? Que é o maior arquivo de que a gente tem disponível sobre desenvolvedores japoneses, né? Já que desenvolvedores japoneses dificilmente abrem a boca, né? Eles não costumam falar muito. É bem legal, cara. É uma coisa que vale a pena assistir. E aí você para e pensa, né? Ah, é o presidente da Nintendo tendo um talk show. No fim das contas é isso. Tipo, é como se fosse, sei lá, o talk show do Disney. Tipo, ah, não, eu sou o Walt Disney e hoje vamos falar com o Pateta. Pateta, continue sobre a sua vida aqui. É uma coisa nesse sentido. Não, além, mais do que isso. Tipo, hoje vamos falar com o presidente dos whatever. É, coisa assim. Mas mais importante do que ver tudo isso é ver as paradas dos nossos brothers. É isso aí, cara. Faça o jabá. Jabá.com. Tá vindo aquelas dançarinas assim do lado. Tá, eu posso fazer jabá com a voz daquela mulher da Top Term? Pode sim. Fica ali aqui. Dançando. Que horrível, né? Não, sem Top Term. Bom, pra quem não conhece, eu sou o Eric Slica, sou lá do Overkill Podcast. Vocês podem acessar lá no overkill.com.br. A gente, tal qual Baixo Frente do Soco, tem um podcast no nosso caso é quinzenal, né? Sobre jogos. Ah, sai menos que o nosso. Peraí, mas o deles tá sem parar, porque a gente parou. Iau, o nosso parou, iau. Parou também. Não. O deles parou sim, não fode. Parou mesmo. Deu, tá tudo igual. Tá vendo? A gente se imita, né? É vida adulta, filho, trabalho. Exatamente. Mas enfim, quem quiser conferir lá, é overkill.com.br. A gente tem uns episódios que falam sobre temas mais polêmicos. A gente gosta de falar de jogos que ninguém fala. Inclusive, a gente tem um episódio sobre Earthbound, a série Mother, já que a gente citou nesse podcast em específico, né? Mas a gente gosta de falar sobre jogos que nem sempre são ditos aí, são comentados e conversados. Então, se você quiser conferir, é só entrar lá. Overkill. E não somos a empresa que fez o Payday 2, ao contrário. Opa! Conta essa história aí, cara, vai. Não, a gente recebeu um e-mail, cara, no e-mail do Overkill, dizendo assim, gostaríamos de gravar um spot aqui, somos da Globo, do Regional do Paraná e tal, e gostaríamos de gravar um spot no programa sobre o jogo Payday 2, gostaria de saber se vocês têm interesse e tal. Eu fiquei pensando, falei, mas what the fuck, né? Que é isso, né? Eu não entendi. Por que você não falou sim? Yes, eu não entendi, cara. Se eu tivesse sacado na hora, porque eu não me toquei que a empresa que fez o Payday 2 era Overkill, né? Então eu respondi falando meio assim, não tô entendendo e tal. E depois que eu me toquei, falei, caralho, os caras acharam que a gente é Overkill, a empresa Overkill que fez o jogo, né? E aí você perdeu a chance de trollar a Globo do Paraná, mas olha pro lado bom. Eles procuraram Payday 2 Overkill e no Google apareceu o Overkill antes da empresa. Pois é, cara. E a gente não falou de Payday. É, porque pesquisa regional. A gente nunca falou de Payday. Mas é isso aí, cara. Superior. É isso aí, Moloch. Você não quer falar não, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo nas sextas-feiras da noite? Ah, tô aqui no terceiro período de administração. Então, cara, sexta-feira à noite geralmente tô de bobeiro jogando alguma coisa e tal. Nada demais, não. O antigo blog que eu tinha entrou no hiato, que é o Casei com o Nerd. Pois é. Depois você é do hiato, cara. Essa parada é uma fase que... Então, pode ser, né? Já vi isso acontecer, já. Mas é isso aí. Mas eu recomendo a galera ir lá no Overkill e ouvir o podcast de Earthbound, que foi muito bom. Yes. Olha, Só toma cuidado que é meio proibido falar hiato nesse mundo de podcast aí. Ah, é verdade. Já deixa a galera em arrepios. Você viu? Você sabe o que, que o Baixo Frente Soco fez? O Baixo Frente Soco entrou em hiato e nunca falou porra nenhuma. Falou assim, foda-se. A gente sumiu. Aí ele falou, o que aconteceu com o Baixo Frente Soco? A gente não respondia. Aí ele falou, não, vocês vão voltar? A gente ignorava. É. Aí um dia a gente voltou. Isso. Cara, tá todo mundo feliz. É, foi tipo assim, cara, eu acho que vocês vão voltar mais. Eu falei, mas eu nunca falei que parei. Não, mas passou há 6 meses. Falei, cara, nunca falei que assim, eu vou a vida inteira assim, semanalmente. Eu, um belo dia, falei, cara, vamos lançar outro daqui a 6 meses. Foi tipo One Piece, sacou? Ninguém falou assim, ah, e aí, pô, aí, galera, daqui a 2 anos você se encontra. Valeu, valeu. Cara, não, tipo, cara, daqui a 2 anos, tchau. Não, e por onde ando? Cara, não anda. Quando voltar, voltou. Exatamente. Né? Mas, ó, eu queria agradecer o convite aí pra falar do Iwata, porque foi uma tristeza foda mesmo quando ele morreu. Eu sou muito, muito, muito fã da Nintendo em geral, né, e do Iwata em particular. Então, foi muito bom poder falar dele aqui nesse podcast tão querido. E foi uma parada assim, que eu tava na hora gravando uns áudios pro Diego colocar num vídeo do Phoenix Down sobre a Nintendo, nada a ver, quer dizer, tudo a ver, né, mas era um vídeo assim, Nintendo, nada a ver. E aí eu falei com ele, eu falei, cara, meu, tá sabendo essa porra que o presidente da Nintendo morreu? Ele, não, cara, isso é fake. Eu abri o Wikipedia, né, óbvio, podia estar qualquer merda junto lá, e tava lá, falecido 11 de julho, e aí ele falou, não, cara, essa porra é mentira. Eu acho que vou procurar esse áudio, porque foi engraçado, tem umas reações bizarras, assim. E aí depois ele falou, cara, peraí, vou abrir o Twitter. Aí do que ele foi abrir o Twitter, eu abri o Facebook, aí o Edson, o Molo que tinha colocado lá no BFS, o PDF da Nintendo, aí eu abri, aí eu olhei o certificado pra ver se era da Nintendo mesmo, se não tinha cara de ser hacker, li a porra do PDF, eu falei, tá, acho que parece razoável. Aí mandei o PDF pra ele também, e aí a gente falou, aceitou. Eu falei, cara, o Paulo correu. Então, bora gravar um vídeo? Bora. Enquanto outras pessoas preferem dar o furo sem checar as informações, Baixo Frente Soco checa. Cara, isso aí. Fiquei bolado, uma parada bizarra. Caralho, bizarro mesmo. Então, cara, eu não lembrava que ele dava o furo. Não, peraí. Dá o furo sem checar as informações. Não, dá o furo. Valeu. Até a semana que vem. Como diria o Clirados, tem que checar. Porra, tem que checar. Não, tem que secar, né? Tem que secar. Porra, vamos secar com o peru depois que mija? Porra, essa. Caralho. Tem que secar, cara. Porra. Tem que secar, essa. Cara, eu não consigo compreender as pessoas. Não, por favor, compreenda. Tem que secar. Tem que secar, cara. Ah, meu irmão, não tem que secar, não. Eu balancei. Não balança o caralho, ó. Balancei. Vai ficar sujo aí pra você. Meu irmão, se você mergulhar na merda, sair, se sacudir, você tá limpo? Tipo, tu é cachorro, sacou? É que. Tô seco. Não, cara. Tem que secar, parceiro. Porra. Se mijar em você, você não vai se sacudir, cara. Você vai. Pode crer, pode crer. Eu seco. Na verdade, vai tomar banho, né? Mas. Isso é verdade. Cara, vários urologistas aí, tipo, falando assim, porra, finalmente alguém fez alguma coisa. Cara, secar. Quem não seca. Eu não vou condenar ninguém, não, tá? Mas aí quem não seca tem que secar. Eu não quero julgar ninguém, mas. Eu não quero julgar ninguém. Merda. Sobretudo, assim, pra quem tem prepúcio, que é quem é da casta inferior que tem prepúcio, tem que secar. Porque senão. Quem? É que vai limpar, entendeu? Essa galera aí. Que... Ninguém nem respeita o morto, cara. O cara eu e o nego falando de peru aqui. Mas isso é o que nós somos, né? Isso aqui é a vida. Somos. É a vida. Porra. Mas por favor, compreendam. Por favor, compreendam. É o ciclo sem fim. De certa forma, sem peru é uma vida. Usará. E a gente falando, porra, não, vou fechar, né? Tá bom. E estamos falando aqui de peru, né? Solta o Sonic aí, vai. Tá bom. Não, esse episódio não tem SEGA, não, meu irmão. É tudo música de Nintendo. Caralho, solta o Koji Kondo. Pode crer. Lá. Tá bom o som aí, galera? Tá. Yes. Tudo delícia? Tá bom o microfone aqui? Tá bom. Diga. Parou de chiar o microfone do... ele tirou deve ter tirado da tomada. Eu tirei da tomada. Eu tenho 6 horas de gravação. Ah, tá bom. Até 5 horas a gente termina. Boa. É o novo som de Salvador. Mas isso significa que se eu abrir um joguinho aqui, pode jogar enquanto grava. Pode jogar. Cara, tu não leva o 3DS em viagem, jogar enquanto grava não pode. E que música de Smash Bros. É essa aqui, mano? Exatamente. Eu levava até não ter mais jogo e não ter mais dinheiro pra comprar jogo. Aí não tem mais sentido levar o 3DS sem jogo novo. Como assim? Pokémon, Pokémon nunca tem. Que merda é essa, cara? Que argumento idiota foi esse? Não tem jogo novo, não vale a pena jogar. Caralho, cara. Sério mesmo? Eu já joguei o cu dos jogos todos. Por que tu não larga tua namorada, então, aí fica no Tinder? Porque todo dia, mesmo a namorada é foda, né? Porra, mas aí é foda, né? Porque eu já joguei a namorada. Aí já tá gasto, é isso? Não pode trocar no... Não, mas ainda... Não, eu ainda não fiz todos os achievements. Entendi. Não. Tá, nesse caso tudo bem. Não platinou ainda. Entendi. Não platinei ainda. Não, deu um argumento bom.